mais 4 Bravo, tá agora 24 milhas, passando 50, visual para o modificação de regra. Mais 4 Bravo, regra de volta, 040, a rotatória, pode ser a rotatória, o mais 4 Passará o localizador, gol 1-1-4. Acertou o localizador, o 1954. Mais uma 2 também, bom pouso. 2 também, obrigado, Tereza. Mais uma vez, Serra, está no campo? Ah, foi uma tilda. Mais uma 2 também, bom pouso. Mais uma vez, Torre 18-6, obrigado, Tereza. Excelente domingo, tá? Boa noite, Mike Foxtrot Sierra, reporte na vertical da rotatória. Reporte lá na vertical da rotatória, Mike Foxtrot Sierra. Foi Salvador, boa noite, eu vou 1-1-5-4, uma milha do externo, trem baixo travado. Boa noite, gol no 5-4, livre pouso no 0, vento no 7-0 graus, 0-5 mais. Livre pouso, fecho da 0, gol Ronaldo no 5-4. Ou no 5-4, pista molhada. Sente, ou não, no 5-4. Foto Trot Sierra, reporte final de 3 milhas no 7. Reporte na final de 3 milhas do Mike Foto Sierra. Final de 3 milhas para o ano 7, então avisa ao contrário, pegando o final do ILS, o Mike Fox Sierra. Gente, Mike Fox Trot Sierra, livre pouso no 7, vento no 7, 0 graus, 069, pista molhada. Livre pouso no 7, está com o trem embaixo travado, Mike Fox Sierra. No 5-4, solo 2-8, táxi via Alfa, Juliette, porta 11, bom dia. Alfa, Juliette, para o 1-1, gol 1-1, 5-4. Mike Fox Trot Sierra, solo 2-8, frequência livre, estacionar, boa noite. Informo clareza 1, não confirme o tráfego. 3260. Informo que eu... Ah, ok, chegou agora, ok? Tá 3265. Só um momento, ok. Já tem a sua autorização, copiando. Tá 3265, Galeão aprovado, nível 360, via Peruísque 50, BDEV após conforme a rota do plano de voo. Decolada pista no zero, perfil de saída da Euleda, após direto BDEV com curva à direita. Transponder 5061, no controle 1998. Tá 3265, após Leda, voa direto BDEV. Correto, chame pronto, tá 3265. Corregou 1897, tem informação, foco de tráfego, Brasil, Guarulhos. 1897, Guarulhos aprovado, nível 360, rota via Pesulu 14, Gruf, Pesulu 6, Bravo Hotel Zulu, DCT Frise. Decolada pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto CRAT com curva direita. Transponder 5054, controle 1998. Prezado, então, nível 360 Guarulhos, Pesulu 14 é Gruf, após a Pesulu 6 até Bola da 10, saída da Euleda, pós-Leda de 10 crack. Funciona 5054, 198, controle, bom noite, 97. Boa noite, 17, cotejamento correto, chame pronto. Sente azul 4433, Campinas, aprovado nível 300, rota DCT Leda, DCT Bridge, up Zulu 16 após rota conforme plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda após direto Bridge com curva à direita. Transponder 5060, controle 1998. Azul 4433, cotejamento correto, chame em som. Semana é 4433 ou 4233? Ok. C9660, boa noite, contato radar. Posição 080, passou a posição Conde, foi na proa de Salvador. Questão de pouso na 17. Ok, mantenha a proa do BOR, reposta de vida 9660.